luz. Cristo vem, Cristo vem. Clamas por misericórdia. Cristo vem, Cristo vem. Ouvirás o coro de anjos a louvar, glórias ao Rei. É o canto de vitória. Cristo vem. Veja os corações aflitos. Cristo vem, Cristo vem. Mesmo em dor e sofrimento, Cristo vem, Cristo vem. Hoje o céu se abrirá. Ouça a voz a te chamar. Deus quer dar-te a salvação. Cristo vem. Estou liberto do pecado. O seu sangue me lavou. Foi na cruz, lá no Calvário, salve.